Now Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. No Brasil, no Brasil, a luz de Deus vai brilhar. Vai brilhar. Vamos cantar. Vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar. Profetize sobre o Brasil, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, em cada lugar, em cada casa, Senhor. Mais uma vez com fé vamos dizer: brilha a tua luz, Jesus. Tua luz vai.